diz aí, Landazu. O motivo é motivo que desmotiva. Minha motivação, ações suficientes da ilusão, reação, devassidões em canções, peça em atos, ações, aplausos pro flow, hipops pro show. Vende as almas por poucas migalhas pra conquistar multidões. Em livros escritos, versos reditos, showmans, eu desmanifesto do ego, ridículo, nisso é explícito. Por isso que eu não me calo, não deixo nem me desgasto. Falo pelos poucos raios que não se entregam, não se integrar. A gana da gana, lentilha da fama, diretrizes, indicadores, meretrizes na cama, nem que baile. De forma insana, entre as teias de sua trama, displicente ciência da humanidade que clama. Mas muitos estão por aí sem entender isso aqui. Diz que me diz que me diz que são profeta MC. Por favor, não me faz rir nem brinque com coisa séria. Não há como ser da nova se não honra a velha. Não me leve a mal, só estou deixando um aviso. Muitos sem modelos, espelhos e sem motivos. Ah, e sem motivos. Muitos sem modelos, espelhos e sem motivos. Muitos sem um alvo, para estar vivo, um objetivo. Muitos sem modelos, espelhos e sem motivos. Muitos sem um alvo, para estar vivo, um objetivo. Muitos sem modelos, espelhos e sem motivos. Muitos sem um alvo, para estar vivo, um objetivo. Muitos sem modelos, espelhos, conselhos, objetivo, motivo ou incentivo. Alvo para estar vivo. Aviso, te digo, prossigo, que vejo almas a perigo. Recusam Deus como amigo, caminhando rumo ao precipício. Buscando a felicidade no vício do egoísmo. Abismo, masoquismo pra quem curte sofrer. Prefere apanhar que bater, ao invés de lutar, correr e se esconder. Não consegue ganhar e coloca tudo a perder. Isso porque crescem, vivem sem meta na sua reta. Conclui a história com sua trajetória incompleta. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Seus sonhos são frases e quebram, faz igual o vidro comprido. Seu caminho e larga sua estrada, que não te leva a nada. Só querem fama, grana, mulherada na cama. Trocam a água da vida por um barril de lama. Não respeita a velha escola e querem escrever a nova história. São escória, não obtêm vitória, mas fazem tudo por glória e uma carreira notória embaixo do holofote. Na pista, tipo artista que conquista a capa da revista. Por favor, não insista nessa ideia. A velha só provado o mel, pois trampa duro na colmeia. Ouviu, otário? Só mesmo no dicionário. O sucesso vem antes que o trabalho, então não seja falho na sua correria. Dia após dia, trace seu objetivo. Ou seja, só mais um babaca, vivo sem motivo. Yo, sem motivo. Muitos sem modelos, espelhos e sem motivos. Muitos sem um alvo, pra estar vivo, um objetivo. Muitos sem modelos, espelhos e sem motivos. Muitos sem um alvo, pra estar vivo, um objetivo. Muitos sem modelos, espelhos e sem motivos. Muitos sem um alvo, pra estar vivo, um objetivo. Ah, objetivo. Não tem jeito, não. Sai fora. Thank you.